Quem me dera voltar aos dias em que Deus guardava a luz da sua candeia em mim. Nas trevas eu caminhava, quando o segredo do Senhor estava em minha tenda. Eu era feliz, eu era forte, com o Todo-Poderoso ao meu lado. Se fortalecer em ti, eu encontrarei a alegria de viver. Eu era pai dos necessitados, ouvia o clamor do aflito, a bênção do que ia perecendo sobre mim era um grito. Nos caminhos da justiça eu caminhava em vitória, e a luz do meu rosto brilhava como um testemunho da sua história. Acústica, guitarra, piano.